andrecedesmoral.com.br. Funkeiro. Pensei que ela gosta de mim, mas ela não gosta. Então eu entrei na cachaça e bebi o dia inteiro. Agora eu tô de ressaca, eu estou de bode. Cabeça tá mais pesada que o César Menor. Sofrendo, nem vê minha luta. Meu aluguel tá vencido há 3 meses. Essa semana corta minha luz. Todo o dinheiro que eu ganho eu deixo no bar. Quero esquecer essa mulher de vez. Tá machucando e pesada essa cruz. Bota o modão do matão e deixa eu chorar. Tentei te esquecer. É, Felipe, tá complicado, viu, rapaz? Ô, Gabriel, tá difícil, viu, moço? E é só uma cachaça pra nós, companheiro. Sofrendo, nem vê minha luta. Meu aluguel tá vencido há 3 meses. Essa semana corta minha luz. Todo o dinheiro que eu ganho eu deixo no bar. Quero esquecer essa mulher de vez. Tá machucando e pesada essa cruz. Bota o modão do matão e deixa eu chorar. Tentei te esquecer. Meu aluguel tá vencido há 3 meses. Essa semana corta minha luz. Todo o dinheiro que eu ganho eu deixo no essa cruz. Bota o modão do matão e deixa eu chorar. Tentei te esquecer, não deu. André Cedês, o mural de Ibicoara.